Vitória replicada. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Amados irmãos, vocês entendem por que o verdadeiro cristão tem a fé tão provada e passa por tantas tribulações? Pois saiba que a vitória de cada cristão é uma réplica da vitória de Jesus Cristo. A mesma vitória que ele teve sobre o diabo, sobre o pecado e sobre o mundo também é dos eleitos. Agora entende por que o diabo foi deixado vivo após a ressurreição de Jesus. Para que, pela fé, ele sofra a mesma vergonha e derrota bilhões de vezes mais além da que sofreu na cruz. É evidente que a nossa vitória está em Cristo, e acontece somente através daquilo que ele fez e conquistou por nós. Devemos saber que dependemos do Senhor, que está em nossos corações, para absolutamente todas as coisas. O Senhor fez o que era impossível para todos e nos concede a salvação gratuitamente pela fé. Ele venceu e condenou o próprio pecado para que fôssemos livres. E a vitória dele que nos faz vencedores, e não a nossa própria. Assim como é a justiça e a vida perfeita do Senhor que nos fez justos, e não nós mesmos. Nós vencemos, pela fé, mas tudo é através da vida e da obra vitoriosa do Senhor na cruz, que se entregou e venceu por nós para que através dele fôssemos salvos e tivéssemos vida. Quando confessamos a vitória de Jesus, que no plano da eternidade já aconteceu para sempre, e tomamos posse do que ele fez por nós, então nos tornamos mais do que vencedores, e a vitória do Senhor, pela vida e pela presença dele em nós, é replicada e acontece também nas nossas vidas. Você foi gerado por Deus em Cristo Jesus, conforme a sua semelhança, e tudo o que ele fez, você também tem a capacidade de fazer, pelo seu nome e através da fé, para a glória de Deus. Por isto somos seus discípulos, para seguir os seus exemplos, seus ensinamentos e seus passos. Agora você entende os propósitos de Deus? Saiba que ele é grandioso, maravilhoso e sábio em tudo o que faz. Quem crê no Evangelho e confessa a vitória de Cristo se torna vencedor. Nesta questão, você não precisa lutar, nem fazer sacrifícios impossíveis, simplesmente confesse, pela fé, a verdade de que o Filho de Deus já venceu para sempre, por todos nós, e você já será incluído como participante desta vitória, que então através dele será maravilhosamente replicada também para você. Creia que Cristo venceu. Quem não crê e permanece incrédulo não tem a vida de Deus. Você tem que crer e vencer. A tua vida na terra tem que gerar testemunha do céu e glorificar a Deus, pois uma nova vida espiritual, a vida redimida e eterna de Jesus foi gerada em você. Nenhum derrotado entrará no reino de Deus. Acredite nisto. Você tem que vencer. Não há saída. Não foi sem motivo que após a sua ressurreição Jesus chamou seus discípulos de meus irmãos. Tome posse da vitória que também te pertence. Saia das garras e dos grilhões do pecado, da velha vida e do domínio perverso deste mundo derrotado e entre na dimensão do reino de Deus pela fé e seja cheio do poder da nova vida vitoriosa que foi conquistada para você por Jesus. Decretos da Fé. Blogspot.com